tô chamando pra seguir pra minha contagem de casa, espera se você tá com um pouco de não. Pego o meu celular, o cap já boto de lado. Boto uma luna que o Moura aqui tá só o casco. Saio vazado, apressado no bolso, perna e galo. Skate no pé, decidão, nem dou embalo. Vou no embalo do som que tá rolando no meu fone de ouvido. No caminho, trombei um velho conhecido. Aí, compadre, como é que cê tá? Ainda fala com a Mary ou só me diz por onde ela está? Hoje tem uma festa, mano, que eu quero curtir. Meu sócio não atendeu, sei lá, me ajuda aí. Se quiser, vamos lá tomar uma ceva gelada de bizu na mulherada. Até meia-noite não paga. Demorou, Mary Jane, não vem, mas de repente falei com a prima dela, pega sexy, me rende. Te não sei, acho que isso é furada. Cê sabe que muitos se fodem por causa dessa parada. Mas eu sei, tenho que admitir. Me bate um fio na barriga só de pensar nisso aí. Às vezes pode virar, mas prefiro esperar. Ainda tem tempo, mano, sei lá, deixa eu pensar. Pode crer, pode pá, vou provar. Pode que, sei lá, posso ver, posso pá, vou querer. Pode crer, pode pá, vou provar. Pode que, sei lá, posso ver, posso pá, vou querer. Pode crer, pode pá, vou provar. Pode que, sei lá, posso ver, posso pá, vou querer. Pode crer, pode pá, vou provar. Pode que, sei lá, posso ver, posso pá, vou querer. Não sei, não sei, acho que não vai rolar. Não vou entrar nessa fita, eu tô com os mano de já. Se pá, vou dar mais um giro, quem sabe eu trombe alguém. Me deixa o telefone dela, mano, eu ligo mais além. Assunto encerrado na noite, ficou pequeno. Na amargura da night, te mata como veneno, vai vendo. Aquele gosto de quero mais é perigoso. É osso, trocar o certo pelo duvidoso. Pode crer, pode pá, vou provar. Pode que, sei lá, posso ver.